o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Sabadão, até as 16h, o couro vai comer, como dizia meu amigo Andrezinho, Andrezinho Calcinha. Não me pergunto porque é o apelido, que eu também não sei. É grande garoto, André Delfim, tá? Muita gente conhece essa figura. Trabalhou comigo em outra rádio, sabe? É na concorrente, que eu não vou dizer o nome, deixa quieto, nem preciso dizer também. Pois é, o que eu entendo nesse assunto também, né, cara? Nem sei porquê, cara. Ah, porque o cara que ele falou, o couro come. Tá certo. Aliás, falando em Andrezinho, o meu primeiro programa de rock numa rádio, pasmem, foi o primeiro programa de rock numa AM, tá, cara? AM. Tá? Foi com ele que eu fiz, chamava-se Rock Show, tá? Na antiga rádio Agulhas Negras. Que foi do meu pai, por isso que eu tô falando, tá? Eu posso dizer. Bom, gente, ó, começando mais um rock ao vivo hoje. Hoje é rock ao vivo, né, cara? Ao vivo, faz tempo que a gente não faz uma programação ao vivo. Eu sempre falei aqui que eu não sou fã de música ao vivo, mas rock and roll é bom, sabe por quê? Porque o cara às vezes se supera numa música ao vivo, tanto pode se superar como fazer uma tremenda de uma mercadoria com a música. Mas geralmente os caras se superam. Os solos, tem aquelas músicas enormes, que algumas são maneiras. Portanto, prepare-se para ouvir ao vivo em AC/DC, Black Sabbath, Purple, Aerosmith, olha só, Guns N' Roses, How Far, Black Label Society, Blaze Bailey, Halloween, Acid Earth, Iron Maiden, Judas, Kiss, Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, Metallica, Motorhead, Motley Crue, cansei. Você vai conferir comigo hoje aqui até as 16h, tá ok? Vamos nessa, a gente começa com um tremendo de um blue, cara, né? Um blue mesmo, maneiraço, sabe de quem? Não sabe, né? AC/DC, cara, she's got the jack. Vamos lá, The Jack, ao vivo. Classic Rocks. And she gave me her body. But she gave it to everybody. But I made her cry. And I made her scream. And I curdled her cream. Virgin, any virgin bastard. She was number 999. ain't seen nothing till you down on the muffin, then you sure to be changing your ways. I met a cheerleader, was a real young breed, old times I can reminisce. All the best things of loving with a sister and a cousin, only started with a little kiss like this. Here to stay, which told you on this way. eu falei aqui que eu não gostava de rock ao vivo, mas tem uma explicação que, ó, tem sentido esse lance de eu não gostar. Porque nos anos 70, meu amigo, né, o Marquinhos tá aqui de prova, nos anos 70 as gravações ao vivo eram péssimas, cara. Você ouviu hoje, infelizmente tem muita coisa que a gente consegue, até na hora de passar, que hoje mesmo deu um problema. Gravação horrível, ruim, computador mesmo mostra pra você ali que não tá boa a gravação. Nos anos 70 a qualidade, a tecnologia era muito fraca, não é como hoje. Portanto, hoje em dia dá pra se ouvir shows ao vivo de rock and roll sem perder nem um pouco da qualidade. Por isso que eu falo que eu já tenho um pé atrás, aliás, os dois pés atrás pra música ao vivo. Pois é, no primeiro bloco aí você ouviu a minha música predileta do Guns N' Roses, cara, do Axl Rose. Aliás, como eu já disse semana passada aqui, eles estão pretendendo voltar. O Slash disse que não vai ter problema. O problema vai ser se entender com o Axl Rose, tá ok? Você ouviu aí Paradise City ao vivo, Aerosmith, Walk This Way, Deep Purple Burn, Black Sabbath, Neon Knights, tá? Black Sabbath com Dio nos vocais e AC/DC The Jack. Valeu? A gente vai pro break e na sequência tem mais, cara. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, Classic Rocks, sabadão, de 2 às 4 da tarde. Aquele horário pra você se vingar daquele seu vizinho chato, cara. De repente até da sua mulher mesmo, né, cara? É, eu tenho um amigo que ele sofre, fala, Adolfo, eu não aguento mais ouvir Luan Santana, Michel Teló, Gustavo Lima, como é que é aquela outra lá da Joelma, lá, do Chimbinha? Né, que é meu Calypso. Não, a minha mulher só ouve isso, pelo amor de Deus, me grava aí um MP3 só com rock pra mim. Aí eu gravei pro cara lá com 300 músicas, a mulher dele já tá pedindo, pelo amor de Deus, já prometeu pra ele que não toca mais nada. Bom, gente, é o seguinte, ó, nessa sequência tem Hal 4, Black Label Society, olha só, Blaze Bailey, Halloween e Iced Earth. Vamos lá, a gente começa com Hal 4, Robbie Halford. Vamos lá com Metal Gods. Classic Rocks. We'll be right back. motherfucking Washington chapter of the Black Label Society. How you doing, motherfuckers? God bless Randy Rhoads. Yeah, yeah. But don't push me to the limit.

instruments. Hear the gush of violence. Fear the gush of dissonance. Pois é, brincadeira não, meu amigo. Tá aí o Ice of the Earth, tá com Pure Evil. Olha só, Halloween I Want Out, Lazy Bailey Future Real, Black Label Society Suffering e How Far, Metal Gods. Bom, a gente vai pro break e na sequência tem mais, cara. Não sai daí não, você vai gostar, tá bom? Classic Rocks. Classic Rocks. Mas é o Classic Rocks de hoje só ao vivo, cara. In Concert. É um especial in concert, tá? Tudo música ao vivo, eu gosto, cara, e muito. Eu já expliquei pra você aqui agora, mas eu tô começando a ficar fã de novo. Olha só, pra ficar diferente, né, cara? Versão ao vivo, tem versão de estúdio. Geralmente, ao vivo, eles colocam alguma coisa diferente, alguma coisa que eles não colocaram em estúdio, ou então toca a versão original de uma boa. Bom, nesse bloco aqui, ou nessa sequência, tem Iron Maiden, Judas Priest. É, o Judas Priest, eu já ouvi o Hal Four, só que agora eu vou ouvir o Judas Priest. Hal Four é o vocalista. Tem Kiss, Led Zeppelin e Lynyrd Skynyrd. Sou fã mesmo, cara. Sou fã desses caipiras. Eles mesmos se dizem, não adianta, nós somos caipira. Na música que ele vai ter, que ele toca nesse bloco aí ao vivo, eles falam sobre isso, é Simple Man. Tá? Eu sou um homem simples, quero ser um... E eu tenho também no último álbum, de 2009, 2010, não é Simple Man, é Simple Life também, que eles falam que a vida deles é simples, de homem no campo mesmo, aquela coisa toda. Ok? Bom, a gente começa com Iron Maiden, com Paul Di'Anno, nos vocais Killers. Vamos lá. Mind your backs, it's called Killers! We'll be right back. We'll be right back. child. Thank you. bless our brother Leon. God bless the Simple Man. Beleza, Leonard Skynyrd. Esse nome é pra destroncar a língua mesmo, cara. Leonard Skynyrd é uma banda que eu sou fãzaço mesmo. Eu assumo isso, tá ok? Você ouviu aí Simple Man, que eu falei no início do bloco. Tá aí, ó, Simple Man. Rolou também Led Zeppelin, cara, um clássico do Led. Tá aí, o Rock and Roll, Kiss, Detroit Rock City, Judas Priest, Breaking the Law do Beavis and Butthead. Não sei se você já viu algum desenho do Beavis and Butthead. Tá? Breaking the Law, tá ok? E Iron Maiden Killers. Bom, a gente vai pro break e voltamos aqui com a última sequência ao vivo pra você. Não saia daí. Classic Rocks. Olha, começando a última sequência ao vivo. E pra começar super, hiper bem, cara, tinha que ser, sabe, com essa banda aqui, ó. É, meu filho é fanzaço essa banda, meu filho mais novo. É o Metallica. Metallica, tá? Que também foi, tá lá no Hall of Fame. Eu vi lá quando eles foram convidados. Convidados não, quando eles colocaram o nome deles no Hall of Fame. Hall of Fame é a calçada da fama. Tem lá o nome de várias pessoas famosas, tá ok? Bom, e a gente vai começar com Metallica, meu álbum predileto. Muitos fãs do Metallica falam que o álbum predileto deles é o Black Album. Tanto que na entrevista que eles deram agora, que vão lançar disco novo agora esse ano, eles falaram que o disco novo vai ser tipo assim um Black Album mais pesado. A meu álbum predileto é esse que você vai ouvir agora, a faixa título, tá? A gente vai começar com Master of Puppets, vamos lá. Master! Now, I don't know if you know this or not, man, but you're being recorded for the Motley Crue live album tonight. Oh, let's get this party started, man. Party night! make you drink your blood. I'll tell you something, the reason you better watch your damn door flush off. My God, wait to change. Balls to the wall, man. Balls to the wall. Zé, você ouviu aí o Udo, cara? É aquela velha história que eu sempre falo aqui, Udo e o Dio, cara. É, ele foi vocalista do Acept. Eu conheci essa figura aí como vocalista do Acept. Aliás, Acept que lançou um disco novo, que vocês já ouvem aqui na programação do Classic Rocks, com um novo vocalista. E olha, não deixa nada a dever ao Udo não, hein, cara? Na boa. A gente já tocou aqui várias músicas do último álbum do Acept. Você ouviu aí Balso do... Olha, cara, essa versão ao vivo aí é incrível, cara. É incrível mesmo. Ozzy, I Don't Know, Motley Crue, Girls, Girls, Girls, Motorhead, Stay Clean e Metallica, Master of Puppets, gravado agora em 2010 na Argentina, cara. É isso mesmo, na Argentina, não é brincadeira não. Gente, ó, chegamos a mais um final de um Classic Rocks, sabadão, você sabe como é que é, semana que vem tem mais, a partir das 2 da tarde, e logo mais à noite, aquela velha história que eu sempre digo pra você, meu amigo, se for sair, tudo bem, sai, agora se for beber, não dirija, chame alguém pra dirigir pra você, tá ok? O seu irmão, o seu pentelho, né? Aquele pentelho chato do seu cunhadinho, sabe? Você é aquele cunhado, 18 aninhos, que não bebe nada ainda, né? Um amigo seu que não beba, enfim, não dirija, se beber, não dirija. Classic Rocks.